Antiga da Furacão, que destrói o baile inteiro. Antiga da Furacão, que destrói o baile inteiro. Verônica falou, me briga o quanto é só guerreiro. Antiga da Furacão, que destrói o baile inteiro. Verônica falou, me briga o quanto é só guerreiro. Exposição positiva, guerreiro combatei. Me dá o quanto é o baile todo, quero ver pegar na frente. Exposição positiva, guerreiro combatei. Me dá o quanto é o baile todo, quero ver pegar na frente. Aqui é sua casa, mas quem manda é a gente. Me dá o quanto é o seu correto, quero ver ficar na frente. Aqui é sua casa. Quanto é o baile todo, a tua toma.